tira a bolsa. Sociedade hipócrita, só lembra de ser brasileiro na Copa. Fora de moda, em cima do toque africano. Desobediente, troque o pente enquanto eu vou falando. Militando, declamando, rimando, versando, brigando, gritando, morrendo e ao mesmo tempo matando.